Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Anda, anda, anda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu sou o da Força para Conhecimento e Defesa. Aqui é Dados por Vince Grotto e o seu destino repousa num caminho diferente do meu. Aqui é Guilherme Briggs e... Aqui é Azaghal, o anão. E nós não teríamos dinheiro pra pagar o que o Briggs fez no Nerdcast passado. É verdade. Me pague em bonecos. Sim, nerds, estamos aqui para falar sobre um assunto muito querido de todos os nerds e o público em geral do Jovem Nerd. Afinal, é por causa de Star Wars que o Jovem Nerd existe. Todo o âmago do humor de Jovem Nerd nasceu de Star Wars, de George Lucas. Olha aqui, temos vários Nerdcasts sobre Star Wars, sobre os bastidores do primeiro filme, sobre a trilogia nova, sobre Star Wars Episódio 4. E agora vamos seguir a sequência falando sobre Episódio 5, o Império Contra-Ataca, o melhor de todos. Acho que todos aqui concordam, não? Sim. Sim. Então vamos para um bate-papo mega ultra nerd depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast! Vamos. Star Wars, Azaghal. Certamente Star Wars é a atração mais recorrente do site. É fácil zoar Star Wars. É verdade. Mas, como somos tão viciados em Star Wars, aqui mais um Nerdcast sobre Star Wars, a editora Planeta Degostini descobriu isso e falou: peraí, Jovem Nerd, eu tenho aqui algo que vai explodir a tua cabeça. O quê? Uma coleção de bonecos de chumbo Star Wars. Caraca. Oficiais. Isso é uma parada saudosista, cara. Pô, bonecos de chumbo. Bonecos de chumbo, não é? Pintado à mão. Aí é bem feito pra caralho. Eu tô olhando pro Vader aqui, que eles mandaram pra gente como amostra, pra gente avaliar e tal, e é foda pra caralho. Cara, a pintura é tão bem feita que o Vader tem diferença de brilho pra fosco. Não é tudo uma textura só. Cara, é animal, cara. A capa é pintada com a tinta preta fosca. O elmo e as luvas e as botas são com a tinta preta brilhosa. Cara, é um trabalho espetacular que está nas bancas sob aquele formato de fascículo, sabe? A cada 15 dias sai um fascículo. Dentro vem várias informações sobre o universo Star Wars. Tipo, no primeiro fascículo, que é do Darth Vader, tem aqui informações sobre Darth Vader, tem aquela página que você vai desdobrando e abrindo, mega gigante, sobre o Super Star Destroyer. Milhões de informações sobre o universo Star Wars, muito maneiro de ter e colecionar também. E vem o bonequinho de chumbo junto. Excelente. E é uma coleção mega boga, cara. São 60 fascículos, com 61 figuras de chumbo, incluindo personagens e naves de Star Wars. Cara, é a parada mais completa que você pode ter de chumbo. De Star Wars e de chumbo. É uma escala de 1 para 32. Sai toda quinzena nas bancas. Agora, se você não encontrar nas bancas, você pode fazer a assinatura, Azaghal. Olha aí que bonito. Né? Mais simples, mais fácil. Não é? O pessoal da editora falou assim: olha, quem fizer assinatura vai ganhar um brinde. Ah, maneiro. Uma estrela da morte. De chumbo? Não, de metal. Tipo uma bola de tênis de metal. É uma bala de canhão, né, cara? Obviamente não em escala 1 pra 32. Eu tô pensando aqui, né, cara? Você vai receber uma bola de canhão em casa, cara. Como é que funciona? Você vai pagar exatamente o que tá na capa do fascículo. Por exemplo, o primeiro fascículo é o Darth Vader, Mega Boga. Certo. Custa R$9,99. Mas esse é aquela balinha pra chamar o... É a balinha, vem cá. Esse é o preço pra iniciar, e depois vai pra quanto? Aí, o segundo fascículo, vem o Yoda e o Stormtrooper juntos. É excelente. R$27,99. Certo. Né? E a partir do terceiro fascículo, que é o C3PO, R$37,99 e vai assim em diante, entendeu? Certo. Fez a assinatura, você não vai pagar tudo junto. Você vai pagar de acordo com as entregas. E aí, certo, é feito com cartão de crédito ou cartão de débito. O cara entregou na sua casa uma revista com um boneco de chumbo. Isso. Debitou no seu cartão. Debitou. Ou na sua forma de pagamento, exatamente, escolhida. Aí, outra pergunta que eu tive pra ele: se o bonequinho vem e aí quebra no transporte. É, vamos dizer que o cara passou perto de uma supernova e o boneco... É, porque ele é bem protegido, tem uma redoma de plástico e tal, é super bem protegido. Mas se quebrou, eu fico na mão? Não, você liga pra lá, vai devolver e aí eles vão fazer a troca pra você. Não tem problema nenhum quanto a isso, você tá seguro. Certo. Então é isso, nerd, 61 figuras de chumbo espetacular, entre elas Darth Vader, Stormtrooper, Luke, Loda... Loda? Quem é Loda? Luke e Yoda. Han Solo, Chewbacca, Obi-Wan, Darth Maul, General Grievous, Imperador, Grand Moff Tarkin, Jango Fett, Qui-Gon Jinn, as naves espetaculares, Millennium Falcon, X-Wing, TIE Fighter, o Land Speeder do Luke, até o Slave One, que é a nave do Boba Fett, espetacular, cara, tem muito mais do que isso, cara, é mega boga. Acesse agora planetadeagostini.com.br ou neste post tem um link pra você saber todas as informações de como fazer a assinatura, onde encontrar. Além desses bonecos todos, ainda tem a Estrela da Morte. Exato. De grátis. Pra assinatura. Exato. Vai lá, clica agora, coleção Star Wars, bonecos de chumbo, mega boga! Terminator Salvation e sua promoção Extermine Seu Celular. Exato. Um aplicativo para o Orkut que você adiciona e participa da promoção pode exterminar seu celular velho e trocar por um novo Sony Ericsson modelo W350A. Mega boca. Simples, cara. Você adiciona lá no seu Orkut. Todo mundo tem Orkut. Quem não tem Orkut, não, né, tem, cara? Você clica no link deste post. Tem lá, aplicativo Extermine Seu Celular. Você clica, entra. Aí, pra participar do concurso, é simples. Você manda uma foto sua, uma foto photoshopada do seu celular, ou o que você quiser, ou tira uma foto com a sua webcam na hora, e escreve por que o seu celular precisa ser exterminado. Aí, seja criativo. Exato. E aí, convide seus amigos a votarem em você. Pode fazer isso. Os 50 mais votados vão ser analisados e os 5 mais criativos levam o celuleba pra cinco? Casa. 5? 5 celulares. Ah, então a chance de ganhar é enorme. É enorme? Só não, mandar... Eu achei que era um celular só. Não, são 5. Olha pô. Só, muito bom, cara. Então, se seja criativo e tenha muitos amigos, ativa sua rede social aí pra votar em você e tá valendo o prêmio. Termina então, salve, extermine seu celular no Orkut. Tan, tan, tan, tan, tan. Que ridículo. Lembrando a todos os nerds que agora temos uma nova atração no Jovem Nerd, a Zona de Spoilers! É, nós estávamos com essa mania, começamos a algumas... Fizemos algumas vezes, na verdade. Porque a gente antes fazia o Nerdcast só pro filme. É, né? A gente fazia... Chegou a fazer dois Nerdcasts, por exemplo, X-Men 3. A gente fez um Nerdcast sobre X-Men. Uh-huh. E depois fez um Nerdcast sobre o filme dos X-Men. Isso. Né? A gente fez isso pra alguns filmes. Só que a gente percebeu que isso, pra nós, não estava fazendo muito sentido. A gente tomava 2 semanas pra falar do mesmo assunto. Exato. Então, é, como o nosso público é muito diversificado, tem quem não goste, tem quem goste. É. É, então, a gente tomar 2 semanas, metade do mês, com o mesmo assunto, não tava funcionando. Então, uhum. A gente passou a fazer programas que preparem a pessoa pro filme, né? Exato. Por exemplo, como foi agora com o Exterminador do Futuro. Sim. Que nós fizemos sobre os filmes anteriores pra você ir empolgado, lembrar dos filmes antigos. Exato. E criar uma expectativa maneira pra ir ver o novo filme. Com certeza. Ou criar uma expectativa lixo e não querer ver, nunca se sabe, né? E a gente não tinha muita, assim, fazer de... Aí eu vou fazer um programa inteiro pra falar do filme depois? É. Whatever, né? Ah, e aí a gente começou, alguns netcasts atrás, a comentar rapidamente na leitura de e-mails, né? Fizemos com o Watchmen, com o Wolverine, etc, né? Mas... Não tava funcionando. A gente não tava gostando do resultado. É porque... Tava ficando legal, mas tava invadindo outro programa. Exato, né? Fica perdido lá num programa que não tem nada a ver com o assunto. Então, nós criamos a Zona de Spoilers, que é uma novíssima atração em vídeo no Jovem Isso, Nerd. Exato. É o mesmo formato que a gente fez aqui. Nós conversamos com algum outro participante. Isso. Sobre o filme, sobre o que ele achou e tudo mais, nossas, né? Nossas impressões. E tascamos coisinhas legais, gagadilhéus, pra ficar animadinho. É, não é nada novo, né? Não, a gente, ninguém cria mais nada há muito tempo, né? O James Rolfe faz isso, o Nintendo Nerd faz isso, a galera do Rapadura faz essas paradas também, então... Só que essa é a nossa interpretação, a nossa visão, né? A gente tá fazendo do nosso jeito. Então, se você perdeu, essa quarta-feira saiu, procure aí neste post, tem o link, procure no Jovem Nerd também, essa nova atração em vídeo que está super em destaque no Jovem Nerd. Exato. E pode aguardar mais. Continuando, Azaghal, semana passada fizemos o especialíssimo Nerdcast Dia dos Namorados. Exato. E ele teve coisas diferentes e novas porque ele justamente foi especial. Exato, um Nerdcast especial. Então não esperem que todos os programas sejam daquele jeito a partir de hoje, que não vão ser. Não, mas a gente já criou um novo patamar, né? Sim, sim, sim. Vamos repetir, queremos, né? Aquele foi top 3, né, cara? Com certeza. E por consequência do programa, que ficou imenso, porque ele não tem leitura de e-mails e tem 90 minutos. Exato. Na verdade, ele é uma grande leitura de e-mails. É, na verdade, ele é uma grande leitura de e-mails, né? Uhum. Pra quem sempre reclamou da leitura de e-mails, toma essa. verdade. Não tivemos leitura de e-mails no programa passado sobre o programa anterior sobre o Exterminador. É. Yeah. Então, como a gente não vai fazer uma leitura de e-mails sobre o programa de leitura de e-mails que foi o programa passado... Tá, é, pois é. Esse programa, nossa leitura de e-mails vai ser... Sobre o Terminator. Exato. O único comentário que eu quero fazer do programa do Dia dos Namorados, que teve 400 comentários no primeiro final de semana, é que teve um comentário muito interessante que definiu bem o que se tornou a parte de comentários desse programa. Uma gigantesca porta de banheiro onde as pessoas escreveram: fulano, eu te amo, fulano, eu moreno alto, ligue pra mim. É verdade. Virou é verdade. Uma porta de banheiro maluca. Aconteceu, cara, esse fenômeno nos comentários. Muito bom. Continuem, usem à vontade. Porra, né? Tá aí pra você. Muitos comentários, muitas pessoas mandaram o vídeo espetacular da Mad TV, do Exterminador, que vai salvar Jesus. Ah, sim, é, né? Muito bom isso. É um clássico. O Rodrigo Queiroz mandou o vídeo espetacular também, explicando por que que os Exterminadores viajam pelados. Ah, excelente. Que é aquela história vídeo de só coisas vivas que passam, é bullshit. Histórias de Kyrie's. É muito engraçado, clica aí pra ver também. Mas Leandro Bucol e Fabrício Munhoz mandaram o vídeo mostrando que John Wayne foi o primeiro homem a recarregar uma Winchester com uma das mãos só. Muito bom, cara. Uma fantástica referência. Exato, do filme, né? Pra você ver. Era uma referência já, o grande muito John Wayne. Muito maneiro, cara. Então clica aí, também tem o link. Primeiro e-mail, Fábio Fraieta, 24 anos, Frutal Triângulo Mineiro. Acabei de ouvir o Nerdcast sobre Terminator, mas reparei que vocês não comentaram sobre, ao menos para mim, a fantástica HQ com o roteiro de Frank Miller, que mostra o embate entre ciborgues mais fodões do cinema, Robocop versus Terminator. Olha só, eu não li isso. Nessa história, os humanos mandam uma mulher para destruir Alex Murphy, porque ele seria o responsável pela criação da Skynet. Olha aí. Olha aí. A OSCP não tá brincando. Não tá de brincadeira, né, cara? E as máquinas mandam os Terminadores para defender o Robocop. Olha só. Caraca, que fantástico, cara. É uma inversão de papéis, total, né? Total, total. Irado. Essa HQ tem coisas muito massas, como a mulher que veio do futuro usar o conhecimento de tecnologia que ela tem para fazer uma blaster fodona matadora de Robocop. E a parte que o Murphy viaja no tempo, revestindo o corpo robótico com carne clonada para poder ler... Cara, olha a história da carne aí. Isso deve ser uma parada muito grotesca, cara. Porque o corpo do Robocop é huge, né? E aquelas ombreiras gigantes que ele usa, cara. Já pensou a pele por cima? Cara, que porra nojenta, cara. Tiago Salvador, analista de sistemas Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Três coisas interessantes que ficaram de fora do último Nerdcast. Primeira, James Cameron gravou o final alternativo para Terminator 2. Nele, sim, nós vemos Sarah Connor velhinha olhando crianças brincando na praça, mostrando que a intenção do diretor era realmente encerrar o épico. Pena que ele não conseguiu. Ou não. Não, mas o final, esse final, tem aí também o link, você clica para ver, é horrível. Não, é minha merda. Final... Tão feliz, cara. Tudo certo? Não, nada acaba bem. O final... É, o final da estrada foi muito mais dúbio, muito legal ela com aquele discurso e tal. Em Exterminador do Futuro 3, o dia do juízo final foi postergado. E é interessante notar a diferença de concepção da Skynet. Uhum. Pois ela depende do paradigma de supercomputador da época. Em 84, era o único computador que toma conta do sistema de defesa da USA. É, porque em 84 a nossa visão, né, de supercomputador... Era como o War Games, né? Exato, né? Que era um computador só que... É, exatamente. Quando ela desperta em 2000, a Skynet, ela se torna uma inteligência artificial distribuída por toda uma rede mundial. Bacana o conceito. Não dá pra desligar. Exato, né? Né? Como as células terroristas hoje em dia, né? Exato, são independentes. Exato. Né? Se você mata um líder, as outras células continuam ativas. Né? Exatamente. Considerando que nessa última forma é impossível puxar a tomada, tentar derrotá-la no passado, a Sarah Connor, que tentou lá com o Terminator, o filho dela, só tornou as coisas piores. É verdade. Que a Skynet falou, porra, deu um upgrade. Quase me mataram aqui, né, cara? É a próxima foi por pouco foda. Aí ele termina dizendo que existe uma rede mundial de satélites militares de comunicação chamada Skynet, que pertence ao Reino Unido. Olha só. E eu ainda digo mais, tem uma transportadora no Brasil. Exato. Que entregou os IBS aqui em casa, que chama Skynet. Skynet. Né? Eu fiquei apavorado, cara. Eu achei que eu ia abrir a caixa e ia ter um braço. Do... Que horror. Alexander dos Santos Navarro, 28 anos, São Paulo. Só uma pequena observação, na série The Sarah Connor Chronicles, o nome da T-1000 Evil não é Kylie Minogue. Mas sim, Shirley Manson, que é cantora do grupo Garbage, seu maluco. Eu sabia que tinha cara de cantora aquela moleca. É, o fato de ser Kylie Minogue foi, né, uma piada, irônico, né, claro. Nossa parte, mas né? Eu não sabia que ela era, de fato, uma cantora. Não, sabia? Deve ser uma cantora ruim, né? Não é possível, né, cara? Ela é uma péssima atriz, mas tudo bem. Pedro Gonçalves, 22 anos, Curitiba. Nanotecnologia. Essa é a tecnologia que a TX possui. Ai, meu Deus. Porque olha, você quer. Lembro-me que no filme ela solta uns filhotinhos nos carros de polícia, ambulância, bombeiros. É, enfim, existem, não há pouco tempo, carros que possuem direção elétrica. Que, diferente da direção hidráulica que multiplica a força, possuem sensores que detectam força, velocidade e ângulo de movimento feito no volante pelo motorista. Essa tecnologia não necessita de força mecânica para ser acionada. Apenas estimulando eletricamente sensores é possível controlar um carro. É? É aquele negócio isso? De fly-by-wire, que os aviões têm. Ah, mas aí você pode movimentar, então... Você pode controlar... Tem aviões que você controla, não precisa mais puxar. Meu Deus, puxa, puxa, fazer força, sabe? Ah. Você tem um joystick e você controla e o avião. É eletrônica, né? Isso. Não tem cabo puxando, não é um movimento mecânico. Aham. É eletrônico. Então, tem carro assim já? Tem, mas nenhum daqueles. Carro da polícia? Nenhum daqueles carros de polícia, caminhão de bombeiros, nenhum daqueles tem esse sensor, cara. Não me vê com esse papo furado. Ai, ai, tá ótimo. Então, eu quero... Você pode socar um saco, um balde de manteiga inteiro de nanotecnologia dentro daquele carro. Só vai piscar farol. Cara, você pode encher meu apartamento de nanotecnologia. Eu quero ver essa porra desses robozinhos girarem a maçaneta na porta. Nunca. Chega de Exterminador, vamos para Star Wars. Durante a minha adolescência inteira, cara, eu achei, e acho, pô, o Império Contra-Ataca o filme mais foda do universo, cara. Adolescente é meio fanático, né? A característica do adolescente ser meio fanatismo, ficar olhando, pô, um artista, uma banda, seja lá o quê. Cara, eu era assim com Star Wars. Eu e meu irmão, cara, a gente era maluco, cara. A gente saía pra noite, pros bailes, levava... Pros bailes? Que delícia. Pra tudo ver. Na minha época era assim, cara. Baile do Piraquê, levava boneco do Star Wars, levava tudo, cara. Era uma loucura. E sabia as falas inteiras até hoje, eu acho, de cor, de todos os filmes. Que nerd aqui não decorou as falas, cara. Sabia inglês e em português, hein, cara. Olha! E eu ia com a minha mãe, sabia? Eu fui no cinema Rian, e a gente foi ver o filme, e acabou ela... Vamos ver de novo? Vamos? Aí, no dia seguinte, a gente foi ver de novo. Vimos 3 vezes. Muito legal. Eu lembrei disso agora. Eu morria de medo de uma cena. Olha que ridículo. Aquela cena que o Darth Vader tá de costas e chega um dos Captain Nida, Piet, Admiral, Azaghal, sei lá. E ele tá botando o capacete e aparece aquela almôndega, assim, né? Cara, quando eu vi aquela primeira vez... Sabe quando você marca em ferro e fogo, assim, no cérebro? Tu terás medo disso para sempre. Cara, eu me borrei de medo. E na segunda vez, eu lembro que eu pedi pra minha mãe: mamãe, quando chegar a cena dele botar o capacete, você me avisa que eu vou me esconder. E eu me escondia, cara. Oh, que bonito. Eu tinha medo do Bibi Fortuna, do Retorno de Jedi, aquele... The One Wanga! Jabba no Baca! Jabba no Babaca! Esse foi o primeiro filme da franquia que eu assisti. Aham. Uhum. Né? Porque na nossa época era uma loucura do caralho. E eu fiquei o filme inteiro procurando o tal do Taka. Taka? O Taka? Que eu achava é o Império contra Taka. Não acredito. Não. Eu vou te falar que eu também não entendi esse título de jeito nenhum, cara. Eu achava que era o Chewbacca, que aprendeu ele a Taka. Talvez seja ele. O Império inteiro contra o Chewbacca, coitado. Exato. Don't make me destroy you. Go switch off. Duas coisas que eu não entendia era o nome e era aquela cena que o Luke luta com ele mesmo. Na caverna. História a cara disso, Darth Vader e aparece ele. Eu não conseguia entender aquilo, cara. Meu pai me explicava, eu não entendia. Então, eu tinha 3 anos também, 3, 4 anos. Não, eu não conseguia reconhecer que aquela era a cara do Luke também. Eu falei, quem é esse? É, tá real. Tinha uma fumacinha saindo. Teve gente que falou, caraca, ele tem um irmão gêmeo. Não, eu achava que Jedi era o nome do Darth Vader. Ah, esse aqui é o Jedi. Jedi. Exato, é que nem Highlander. Exato. Né? O Highlander. O cara é o Highlander. Eu cheguei a achar também que eles eram, que, lógico que tem a inspiração nos nazistas, que o Darth Vader ia se explicar que eram os nazistas do futuro. Essa parada do universo expandido tem uma coisa até interessante, que é o seguinte: você sabe que eu peguei a fase do Star Wars, porque o que aconteceu? O Star Wars ele terminou, né, em 83, 84, que foi Retorno de Jedi, e acabou ali, né? Uhum. O que aconteceu? Aí em 84, 85, 86, até 86, tinha alguma coisa e tal. Depois, cara, de 86 até relançarem em 96, morreu. Os filmes, cara, morreu tudo de Star Wars, morreu o produto. Não é que nem hoje, que você tem acesso a bonequinhos, você tem acesso a um monte de coisa. Até hoje, você pode comprar Millennium Falcon, um monte de coisa. Não, você não tinha nada. Então, cara, quem era entusiasta, como eu, meu irmão, era maneiríssimo. A gente ia atrás de bonecos, a gente ligava, procurava no colégio quem tinha, comprava, vendia. E aí tem o universo expandido, cara. Criava coisas que não existia esse material. Eu lembro que minha avó me deu de Natal um ano uma nave de chumbo do Star Wars, gigante, era a bola de canhão. Nossa. E era uma nave que não tinha, não existe até hoje nenhum filme Star Wars. Como assim? Então, era uma nave genérica foda. E botaram o Star Wars. Tinha o Lando. Caraca. Nossa. Mas era uma nave que não existia. Ela comprou no Bazar Leblon. Mas era falsica foda, sabe? Era absurdo, claro. Cara. Era um peso de chumbo de papel gigante. Que eles botaram Star Wars e tá tudo certo. Eu lembro que tinha bonequinhos, era da, acho que é Kenner, e tinha bonequinhos genéricos de chumbo, né? Que eram super pesados. E eu ia sempre numa lojinha, que era uma Xerox, aí ficava sempre perguntava, ficava namorando, e eu lembro que o boneco que eu queria comprar custava 47 mil alguma coisa. Aí eu falava, quanto é o de chumbo? Ah, o de chumbo é 5 mil. Tá? Aí eu juntei uma grana federal, economizei em picolé, fazia camiseta, desde os 13 anos eu pinto camiseta, pintava camiseta. Aí juntei, e comprei o Darth Vader naquela caixinha da Kenner. Olha, né? Que bonito. Nossa. Darth Vader genérico. O sabre de luz dele era feito com cotonete. Não acredito. Mas eu vou te falar que mesmo sendo uma parada genérica, falsica, que não existia no filme, eu gostava da minha nave bizarra de Star Wars. É claro que você gostava. Eu falava que eu tinha comprado na loja de usados do Star Wars. Que o Lando foi lá e pegou uma nave usada. Tá ótimo. Isso era maneiro, cara, nessa época aí. Pra você ver, esse saudosismo agora, Planeta de Agostinho e tal. Ele lançando agora originais. Ah, mas hoje em dia é uma parada cult, né, cara? É ultra cult, mas são irados. Tinha muita gente que tinha boneco e não brincava. Nisso que eu ficava danado. Eu conheci um rapaz que tinha... Quando era dessa época, né? Adolescente. Que o rapaz abriu, foi na casa dele e ele abriu o armário. Ah, tem os bonecos todos aí. Eu, caramba, você brinca? Não, é tudo fechado. Eu falei, meu Deus, que eu sou da teoria do Toy Story, né? Tem que brincar com os bonecos. E tudo lá enfornado, pareciam que estavam numa câmara de gás. Coitado, pelo amor de Deus. Vou falar uma coisa pra vocês, cara, que é um trauma que eu tenho de infância. De infância, na adolescência. Ó, quando eu era adolescente, eu já tinha esse boneco. Assim, já tem até hoje, na verdade, né? Cara, guardava numa mala que eu tinha no meu armário, cara. Aí deixei a mala lá e tal, não sei o quê. Quando eu fui ver, que a mala não tava mais lá. Cara, levei, porra, anos pra conseguir aqueles bonecos todos, tudo. Quando eu descobri, cara, minha mãe tinha dado pro filho da empregada. Ah, meu Deus! Tan, tan, tan. Caralho, aí eu fiquei puto. Eu falei, não, volta agora! Vai lá, traz tudo de volta. Não, mas o garotinho, não tem garotinho não, pô. Volta agora, mesmo a coleção, não sei o quê. Aí voltou, alguns voltaram quebrados, todos, mas a maioria voltou inteiro. Depois eu reconstruí uma coleção, mas isso foi uma parada brava. Porra, cara, isso é traumático. Pro nerd, isso não é fácil não. Tá maluco, cara. Star Wars, ele fez parte da minha infância, minha adolescência, de forma boa e às vezes traumática, né? Uhum. Uma vez eu fui numa festa de Natal em Play e entrou o Papai Noel pra trazer os presentes, né? E eu achava que era Papai Noel mesmo, né? Porque criança não tem essa... Não sabe o que que é, né? Eu achei que os bonecos vinham lá, sei lá, do Polo Norte, mas que o Papai Noel ia conseguir entender o que eu queria, né? Na verdade, não era isso. Na verdade, a mãe que dava o presente pro Papai Noel e aí o Papai Noel distribuía o presente. Sério? Teve um garoto que ganhou o boneco do Almirante Pitt, né? Olha na só. Época. Eu achei, caramba, vou ganhar um outro boneco, cara. Quando veio, cueca. Meu Deus, cara. Isso aí não gosta de falar. Vamos mudar de assunto aqui. Bota aquela musiquinha, aquela vírgula sonora pra gente... Don't make me destroy you. Oh, switch off. O sonho de criança que eu tive recentemente. Faz coisa de criança. E eu acordei rindo, cara. Rindo e aí eu dormi e ri de novo. Que é o seguinte, eu imaginei que... Como é que era? Eu tava na janela. E aí eu não sei, o Darth Vader tava do meu lado... E aí eu vi o porteiro lá embaixo. Sabe quando você joga, quer dizer, quando criança, eu agora não, lógico, quando você quer jogar saco de água lá embaixo pra acertar a pessoa, cuspir. Eu nunca fiz isso, hein, peraí. Aí eu imaginei eu pegando o Darth Vader e ficando mirando lá o faxineiro lá embaixo. Meu Deus, coitado. O faxineiro é gente boa. Vai lá. Ah, o Darth Vader, agora. Vai. Aí eu jogava o Darth Vader, abria aquela capa dele, aí aquele barulho da capa caindo, né? E ele caindo, né? Só que quando ele caiu, aí diminuiu o tempo, ficou em câmera lenta. Aí eu vi o Darth Vader se aproximando, o faxineiro olhando pra cima, aí ele... Tudo em câmera lenta. O faxineiro recuou, deu uma finta ali, né? Uma finta de RPG, sei lá. Aí o Darth Vader bateu no chão, aí fez assim... E ele voltou, ele quicou. E voltou na minha janela. Aí ele voltou pra cima e olhou pra mim. Não deu. Aí eu recolhi o Darth Vader e botei de volta no apartamento. Que maluco, olha aí. Cura, cara, eu não uso drogas, tá? Pelo amor de Deus. Eu já sei que o Robinho tinha se jogado numa ponte em São Paulo, cara. Sei lá por quê, cara. Sério, eu tava vendo assim, A gente, quando olha pra Star Wars, a gente, na trilogia clássica, né, a gente pensa como um conjunto, os três filmes juntos, né? Só que temos que lembrar que Star Wars 77 foi um filme sozinho, né? Ele é um filme com início, meio e fim, que nem o Matrix. A história acaba ali, né, Dudu? A jornada do herói foi completa ali, não foi? Sim, você pode dizer que sim. É. Eduardo, como é que é a jornada do herói? Não! Tá mais do que explicado. O filme é todo fechado, né? O Luke tá lá, ele vai, descobre seu poder, tarareu, né? Enfrenta os vilões, destrói o inimigo e ganha a medalha, no final todo mundo fica feliz. Ganha a medalha é o melhor. Quando eu era criança, eu achava que alguém já tava se casando. Quando eu escutei a música, eu falei, vai ter um casamento. Tem esse mito que George Lucas tinha os 9 filmes na cabeça dele. Ah, todo mundo tem. Né? A gente já tem 1000 Nerdcasts na cabeça já. Temos todos. Tanto que o Star Wars, quando em 77, o título era Star Wars e não tinha episódio 4. Isso aconteceu depois que o filme fez sucesso e voltou pros cinemas. A gente tem que lembrar que Império Contra-Ataca é, pra todas as instâncias, um sequel, uma continuação. Esse negócio, é claro que o George Lucas não tinha os 9 filmes na cabeça, mas ele já tinha uma ideia do que seriam os 3 filmes. Ele concebeu 3 filmes realmente uma trilogia, só que quando ele fez o Guerra nas Estrelas, ele deu uma parada pro filme fechar bem daquela maneira. É claro, claro. Claro que você vê que realmente existe uma sequência de coisas que já, se ele não tivesse pensado de maneira alguma, ele nunca teria colocado aquela fala, né? Então, né? Ele não tinha garantia dele. Se der problema nesse filme, não preciso fazer outro necessariamente, tá fechado e acabou. Mas eu tenho que estourar pra mais 2, já tinha isso desde o início, sim. Não, com certeza, mas eu tô falando assim, não tinha delineado, sim, o roteiro? Não, não tinha. Nele. Tanto que o Mark Hamill enfiou a cara no moedor de carne e foda-se. Não teve compromisso com nada, cara. Mas então, no que Star Wars fez aquele sucesso astronômico e inédito, né? 300 e tantos milhões de dólares, uma coisa que nunca tinha acontecido, né? Planeta dos Macacos tinha sido um grande sucesso, faturou 30 milhões de dólares, né? Tava garantida a sequência, né? E como ele tava envolvido com a ILM, que ele tinha criado pra filmar o Star Wars, né? A empresa de efeitos especiais, com um monte de universitários e hippies, etc. Ele decidiu que ele não teria tempo pra dirigir, então ele foi chamar um professor dele de faculdade, o Irving Kestner. Não tinha muita experiência em filme de ação, tudo, e também, né, ficou até relutante em aceitar, né? Ficou relutante porque, pô, ele falou assim, olha, cara, ninguém nunca vai conseguir superar o Star Wars, o seu filme foi realmente uma obra-prima, não vou conseguir superar. Aí, quando ele comentou com um agente dele, você tá maluco, desgraçado, aceita agora! E acabou que dirigiu o melhor Star Wars de todos, né? Don't make me destroy you. Go switch off! O Mark Hamill, antes de filmar, de começar as filmagens, ele explodiu o BMW dele em algum lugar, capotou e tal. Quase morreu, teve que fazer cirurgia plástica no rosto. E mesmo assim não ficou 100%, né? É, porque ele era um galãozinho, né? Sim, era. Depois destruiu a cara ficou dele. Ficou arrebentado, né, então, cara? Então aquela cena que o monstro ataca o Luke, né? Fica com aquela cara ferida. Logo no início, né? Logo no início. Foi feito de propósito pra você poder explicar o que que aconteceu com o cara. Exato. Né? Meu galã explodiu a cara no poste. Pô, é muita sacanagem, né? É bom cara, botar já... mais esforço agora no Han Solo. Porra, toda a carga no Han Solo agora. Quadrinho da Média. Ainda existe a revista Média ou não? Existe. Eu nem sei. Existe. Eu lia muito. Quadrinho que sacaneava assim, o Star Wars, né? Tem aquela cena que o Luke tá naquele tubo de água, né? Que tá sendo recuperado. É o Banta. Tanque Banta, acho. Tanque. Uma coisa assim. Aí o Han Solo pergunta lá pro robô médico. Fala aí, como é que ele tá? Ele vai melhorar? Ele fala, o robô fala, não, ele tá bem. Os ferimentos foram tranquilos, mas algum idiota colocou vísceras de tantão nele, intoxicou, quase morreu, cara. Que isso? Porque ele bota, né? Ele corta, o Han Solo corta e coloca o Luke dentro da barriga do tantão, né? Pra aquecer ele. Isso é o quê? Cena estendida? Na média. Ah, na média. Eu tô maluco. Piada, cara. Eu entendi. Eu não sou muito engraçado mesmo. A parada das vísceras é, né, foi algo novo na minha vida. Né? Mas o que mais me impressionou na cena foi até o Han Solo, quando pegou o sabre de luz, eu pensei, ah, ele sabe como ligar! Aí eu falei, caramba, o Han Solo vai começar a usar o sabre de luz daqui pra frente. Bobão. É, mas é uma coisa, né, que deixa, né, você, pô, o cara não é um Jedi, ele sabe me manusear. Qualquer merda ali, ele perdi os dedos, cara. Perdi, todos. É. Cara, é uma ferramenta de alta precisão, perigosíssima. Imagina se ele esquece de desligar e guarda. Oh. Que é uma espada sem peso, um perigo, né? Não é uma loucura? É. Uma cena esquisita que eles colocaram na versão especial desse filme, que o George Lucas mexeu 1 milhão de vezes, né? Mexeu na versão de 96, lá, a versão especial, e mexeu depois pra lançar o box do DVD. E eles colocaram... Porque o monstro não aparecia direito, né? Você viu o Luke lá pendurado, aquele... Na caverna. Aquela coisa meio tubarão, né? Aham. Uhum. Spielberg. E aí você só viu o Luke assim... monstro vindo rapidamente, ele conseguindo escapar e cortando o braço fora com o lightsaber e fugindo. E na versão especial, eles fizeram colocar o monstro gritando sem braço. Uhum. E o mais escroto, não é isso, é que você vê algo que parece muito com um encaixe do braço, como se fosse um action figure que tivesse Nossa. Arrancado o braço. Você via lá. Essa cena foi gravada na Noruega, era o pior inverno que teve a Noruega até hoje. O Luke teve que gravar aquela cena que ele cai do tantão umas 70 e poucas vezes. Nossa. Ele tava fazendo próximo a menos 30 graus. Nossa senhora! O que é um frio inconcebível já pra qualquer ser humano. E aí tem várias cenas que eles falam assim, ó, galera, não dá pra tirar o equipamento do hotel. Então eles chegaram na porta, ficou todo mundo dentro, com a câmera dentro do hotel e mandaram o desgraçado do ator lá pra neve. Nossa. Ah, não tinha esse negócio de tela azul pra tu cotelado, não, cara. Vamos lá pra Noruega, porra. E uma maneira que no universo Star Wars, eles iam ficar malucos com a Terra, né? Porque lá é um planeta pra cada ambiente. Né? Ah, sim, sim. Um planeta gelo, um planeta floresta, um planeta cidade. Se eles forem na Austrália, eles piram foda, cara. Don't make me destroy you. Go switch off. Pele Contra-Ataca tem uma coisa linda, que é a busca do pai, que é justamente a essência da pessoa, que vai verter para dois caminhos. Ele vai pro lado, sei lá, da construção, do bem, edificação, ou o lado sombrio, o lado negro, enfim, da destruição, da construção, né, da evolução do herói, que é muito bacana. Então, tem umas coisas assim mitológicas que o Lucas pegou que são, é muito interessante, cara. Não, muito certeza. Legal. Toda estrutura. Se puder estudar na fonte, assim, você vai ver que é sensacional. Tá. Achei um negócio da mitologia que fala aqui, ó, o Luke, aliás, tem uma irmã gêmea e teve que ser criado às escondidas por parentes. Assim como o deus grego Apolo, filho de Zeus, também a mesma coisa. Muito legal. É, o que o Campbell fala nesse sentido, né? Posso falar ou o nego vai me sacar? Ah, fala, eu gosto. Fala, deixa ele falar. E essa coisa do pai ser o vilão acontece em várias histórias mitológicas e tal. E o Campbell explica que o pai realmente é o vilão perfeito, né? O que é o pai, né? O pai, no caso, os pais, eles são aqueles caras que te repreendem, né? Quando você é criança, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Então o pai, ele representa a mão opressora, né? E não para por aí, né? Então, o vilão é esse cara que passou pro lado, vamos dizer assim, intelectual, né? E aí o próprio Darth Vader, né? É exatamente isso, cara. Ele passa pro lado do sistema. Ele é uma máquina misturada com homem. O Obi-Wan fala, né? Mais máquina do que homem. Contorcido pela maldade. Ele fala uma coisa assim, né? Quer dizer, o vilão é aquele cara que passou pro lado intelectual. E a humanidade não tá no intelecto. A humanidade vem do coração. Ah. E o herói é esse. O herói é aquele cara que age com o coração. E o vilão é aquele que age prático, age de acordo com o sistema. E na nossa vida, geralmente, quem é essa figura? É o pai, né? O cara que te repreende e tal. Então, o pai é o vilão perfeito aí nesse contexto mitológico, assim. Quando no Retorno de Jedi, o Luke mata o próprio pai, ou seja, Zeus fez a mesma coisa com Cronos, o deus que lhe havia gerado. Ele não mata o próprio pai, né? É, ele derrota assim, o pai. Enfim, ele derrota. Ele mata. Não, não. Como não? Não. O que mata o Darth Vader é pegar o imperador todo elétrico e aí estoura que mata o Darth Vader é ele tirar o capacete e ficar de papo furado em vez de ir pro hospital. Ele já ia morrer, pô. Ah, quer dizer, ele cair no planeta lava, ser desmembrado pelo Obi-Wan, depois ser levado daquele jeito, botar aquela roupa em cima das roupas que estavam grudadas na pele morta dele, não mata ele. Não. Ele toma meia dúzia de choquinhos, o imperador matou ele. Mas o choquinho destrói o equipamento de respiração dele. É por isso que você tinha que levá-lo pro hospital e não tirar o capacete do cara de vez. Não, cara... matou o mal, é, matou a... É que nem o cara tá infartando e tu afrouxar a gravata, cara. Não faz diferença. O cara tá morrendo do mesmo jeito, cara. Don't make me destroy you. Go switch off. É, pô, eu quero deixar aqui registrado que o Darth Vader, ele... teve uma saída de covarde. Porque ele tinha que ter sido preso e enfrentado os tribunais intergalácticos. Mas ele preferiu a morte, cara. Como se fosse um ser Nureto, tira meu capacete e me deixa morrer. Nuremberg intergaláctico. Porque ia ter, né? Pô, tinha que ter um escândalo inacreditável, né, cara? Quando o Luke tava tirando o capacete, eu falei, caramba, eu vou ver a Almôndega de novo. Uma coisa que o George Lucas fez o favor de estragar com essa nova trilogia também é que a gente tinha a impressão, cresceu com essa impressão, que os caras eram deformados justamente por esses conceitos mitológicos. O cara deformado pelo sistema, pela maldade, pelo lado negro da força. É, foi o que eu sempre entendi. Eu também achava isso. E aí não, o Darth Vader ficou queimadinho, o imperador foi com aquele raio da própria cara. O imperador foi de uma forma inexplicável. Né? Nada explica ele ter ficado daquele jeito. Eu vou te falar o seguinte, eu já li os livros que tem aqui, os livros que tem da época, né, da trilogia, antes de ter a trilogia nova, e nos livros eles falam justamente isso, falam que eles eram corrompidos, aquela aparência era por causa da maldade que eles tinham. Mas cara, então, sabe por que que isso virou bullshit? Porque o Conde Dooku é um mega elegante. Exato. Cara, um senhor barbudo, elegante, bonitão, exatamente, com a voz em... Não é nenhum tortinho nem nada, cara. Eu também acho que ficou péssimo. O Darth Maul também, ele não é deformado, ele é daquele jeito. É, ele fez uma... Maul. Depois do A New Hope, depois do Star Wars, veio uma febre de filmes de estilo Star Wars. Sim, sempre nasce 1 milhão e de filmes. E junto com o Império Contra-Ataca, tem um clássico foda da ficção científica. Lá vai. / fantasia. Clássico foda. Que é o Mercenários das Galáxias. Ele adora. Cara, esse filme é fantástico. É da nave que tem seios, uma nave que tem peitos. Cara, esse filme é o filme dos estereótipos e clichês, cara. Tem um cowboy, né? Tem um cowboy. Exato, aqui, cara. Tem um personagem terráqueo, que é o George Peppard, que é o Aníbal do Esquadrão Classial. É, o Aníbal, nossa. Adoro quando o plano dá certo. E ele é o Han Solo do filme, né? Cowboy. Mas tem os Nestor, cara. Nós somos Nestor. São clones absolutamente diferentes. Um é mais alto, outro é mais baixo, outro tem nariz gigante. Cara, é um absurdo, cara, porque a ideia do clone é eles terem um cabeção branco careca, sabe? Exato. Só que o cabeção branco deles é uma meia. Exato. Sabe? Então, cada um tem um enchimento diferente, cara. É inacreditável, cara. Aí o Nestor bota uma comida na boca, o outro que mastiga. É, muito bom, cara, engole, esse conceito, cara. É inacreditável, qualquer coisa. Quer ver uma curiosidade interessante sobre esse filme? Que é do Roger Corman. O diretor de arte era o nosso querido James Cameron. Não! Não! Olha aqui! Não acredito! Caramba. Ele não fez só piranhas, não, cara. Não tinha o cara com cabeça de lagarto também? Tinha, era o Caimã da Zona Lambda. Ah, opa! Tu mesmo, ele gritava lá, Zuri! Exatamente. Ele ficava horas gritando Lazuri e depois se explodiu. Esse filme é muito bom, cara. As pessoas têm que assistir esse filme, cara. Ele é fantástico, cara. E um filme também que é meio assim, não é aquele Cru? Lembra do Cru? É mais ou menos. Né? Nossa, Cru com o Liam Neeson. Ele é o Ciclope. Não, vai com essa história. Botou na cara, cabeça. Eu sei que ia fazer de cartolina aquela... o Gladio, não era Gladio? É, nossa. Outro dia eu revi o Cru. É. Jesus Cristo, cara. Não dá, cara. Eu digo pra você que, na minha mente, até hoje, a cena de morte de vilão mais sinistra são aqueles guardas do... Porra! Do bicho maligno cabeçudo. Sinistríssimo! Que é um grito, né? É da Vera Verão, né? É horrível, cara! E sabe de onde eles tiraram isso? Isso é o grito de morte de um furão. Sério? Uma conhecida nossa... Ela tinha um furão. O furão, coitado, que sofredor, cara. Uma vez ela entrou no elevador e a porta pantográfica de 5 toneladas fechou na cabeça do furão, cara. Foi o mesmo grito, cara. O Que horror, cara, que horror. Olha só, vamos lá. Don't make me destroy you. Go switch off. O Império Contra-Ataca tem vários elementos, vários motivos que explicam dele ser o melhor filme de Star Wars. Ele tem um ritmo frenético. Ele já começa com uma ação desenfreada, com o Império invadindo o planeta gelado e aqueles 12 rebeldes lutando contra os Walkers, né? Que é foda demais. Que ideia, né? Departamento de Arte. Que fazer aqui um monstro gigante, blindado. Atenção que eles têm que ficar atirando pro espaço pra abrir uma janela, pra ele sair naquele espaçozinho do campo de força, sair. Pô, aquilo ali. Aí saiu o primeiro o cargueiro, saiu. Eles comemorando, né? Pô, dava uma atenção isso. Aquela inventividade deles, né, enrolarem o cabo nas pernas do... isso é fantástico, cara. Porque você vê, tem uma nave gigante, um dinossauro de metal... Uhum. E você tem mini navezinhas que não fazem nada num dinossauro, cara. Nada, é Davi e Golias. E aí os caras, assim, é impressionante ter um cabo gigante naquelas naves, sabe? Aquele cabo gigante. Quem projetou aquelas naves tá de parabéns, cara. Não tem motor, só tem cabo. E se a gente botar um cabo gigante aqui, vai que precisa um dia. É que nem o Jeep não tem aquele cabo que fica na frente? Tem. Uhum. O cara pensou nisso numa escala de rebocar um planeta. Eu lembro quando estavam os dois imperiais, assim, controlando o T.H. Walker. É. Aí eu olhei assim, e caramba, eles estão com as mãos dadas? Ah, não, cada um controla uma perna. Parece que eles estavam com as mãos dadas. Reparem só. Don't make me destroy you. Go switch off. Esse Yoda Zureta do Império Contra-Ataca é o melhor Yoda de todos, cara. É o melhor, claro. Com mais vida, né, cara? Com certeza. É um bonecão e é o mais vivo. Tá um velho baduda, né, cara? Existem duas frentes, né? De nerd que defendeu um que ele tava testando o look de sacanagem. Pô, parabéns pra ele. E outro que ele tava já ficando meio do lelé. Aqueles gases do pântano. É, os gases. Tava doidaço. Como é que é o Yoda do Clone? Mas olha só, assim, realmente, um boneco manipulado por um cara talentosíssimo, né, ali no caso. Aquelas expressões faciais, a textura da pele, os olhos. Hoje de tarde eu assisti de novo, eu fiquei impressionado com os olhos do Yoda, que lindos. Nossa, que expressão, que maturidade. Assim, eu voltei as cenas 3 vezes, cara. Voltava, vou ver de novo. Excepcional. É porque é doido, que é um filme da década de 80, tem quase 30 anos. Você bota qualquer Yoda de CG e não consegue superar um boneco de 30 anos, cara. Eu tava acostumado, acostumei até um pouquinho com o Clone Wars. Eu estou dublando o Yoda no Clone Wars, dirigindo a série. Então me acostumei, acho bonitinho também, um barato. Mas, nossa, quando eu revi hoje foi um choque, assim. Esse é o Yoda, é impressionante. É impressionante. O Frank Oz é fera, era fera do Muppets também. Ele já. Ele e o Jim Henson, né? São gênios, nossa. O George Lucas, ele tinha em mente que o Obi-Wan seria o mestre do Luke, através dessa saga, né? Uh-huh. Mas aí ele matou o Obi-Wan no primeiro filme, né? Então ele tinha que trazer um novo mestre, né? Então ele criou um novo mestre pro Luke, e era o Yoda, e a ideia era fazer um alienígena, algo bem pequeno, né? Tem vários concept arts interessantíssimos do Yoda. Um até que parecia um verdadeiro duende, de chapéuzinho vermelho e tudo. Ah, é. Nossa senhora. Alf McQuarrie, aquele desenhista bom pra caramba. É, ele é um mestre. A ideia era justamente fazer essa coisa, né? Algo pequeno, algo que parecesse inocente. Insignificante, né? Insignificante, quase. Né? Que fosse um grande mestre, né? E o maior risco dele, ao perseguir essa ideia, era justamente de se tornar algo ridículo, né? Ele confiou o roteiro dele nos puppeteers lá, os caras que iam fazer o mestre. Já pensou se faz um sapo ridículo que ninguém ia levar a sério? O cara lá passando um monte de noções da força espirituais e tal, e todo mundo, que ridículo. E é uma loucura porque o Yoda não aparece muito. Ele tem uma aparição curtíssima no filme. É. Acho até que é pra não desgastar a imagem do boneco, né? E chegar ao ponto de falar boneco, sabe? Uhum. Né? Quanto menos você aparece... A parada virou uma lenda, cara. Exato. É. Um dos personagens mais fortes do Star Wars, cara. Muito naturalismo, muito... Ele pegando a bengalinha, o R2 segurando ele com a comidinha, ele olha... It's mine! Mine! Aquela hora quando ele pega, ele tá procurando a bengalinha. Cara, aquele timing. Aí depois ele... batendo e o queixinho dele sobe e a cabecinha, tipo, velhinho, com o ombrinho dele, assim, pô, é sensacional. É foda, que é isso, cara. É foda, cara. O sucesso do Yoda a gente pode atribuir a duas coisas. Primeiro, a genialidade dos caras que manipulavam ele, como a gente falou aqui, o Frank Oz, né, que, cara, é um gênio completo, né? E segundo, mais importante, que o personagem tem conceito, cara. Isso que é o mais impressionante. É uma coisa que até eu falo, já falei em outros Nerdcasts aqui, coisa que foi um pouco destruída com a trilogia clássica, né? Assim, eu respeito, que é uma aventura e tal, mas sabe que naquelas pinturas antigas japonesas, né, eles pintavam muito de acordo não com o seu físico, mas o seu físico representava aquela sua função, a sua personalidade. Você sabe disso, né? Vocês já viram essas pinturas de samurai. E a pintura do Mestre Zen, quem aí viu o Cavaleiro Zodíaco sabe muito bem, o Mestre Ancião, são sempre pequenininhos, são sempre atarracados. Não, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aquele determinado personagem não é um personagem que tá ali pra te ensinar a lutar. É um personagem que tá ali pra te ensinar para te passar coisas espirituais. Não importa a tua forma, não importa o seu tamanho, que importa é o espírito. É isso que ele quer dizer e é por isso que Yoda tem aquela aparência insignificante, né? Tem conceito, isso pode parecer uma besteira, mas no teu subconsciente tudo escrito lá. Exato. Se o cara colocasse um cara forte o caramba, a mensagem, o signo que você ia captar, era outro completamente diferente. Por isso que eu falo, e com respeito mais critico, esse negócio do Yoda novo, lutar, tirar sabre de luz, não tem nada a ver com o conceito do personagem. É isso que é a coisa que pintou aí, que foi o sucesso do Yoda, né? Outra coisa importantíssima que fez o Yoda ter a humanidade que ele teve, a vida e tal, foi a dublagem dele, né? Sim. A voz do personagem, tanto em inglês quanto em português, sabe? E o jeito dele falar é tudo, né, cara? Sim, e o Frank Oz que fez a voz em inglês, ele manipulou e fez a voz em inglês. Vou falar ao contrário as coisas, né? E vai ficar bom, né, sim, cara? Por que não ter essa peculiaridade, né? No fantástico, né, cara? Porque você pensa com um alienígena, ele podia falar, sabe, uma língua esquisita, ou, né? Não, cara, simplesmente é um alienígena que aprendeu a falar o idioma comum, mas ele tem sotaque, né? É o sotaque. Exatamente. Ah, eu posso dar uma dica de como vocês fazerem a voz do Yoda. Uma aula ao vivo de dublagem com o Guilherme. Vamos lá. Que merda. Seguinte, primeiro, para nós chegarmos ao Yoda, nós temos que ir a um outro personagem. Vamos ao Mickey. Para chegarmos ao Mickey, temos que ir a um outro personagem, que é a Pig, dos Muppets. Que tem a ver com o Yoda. Então vamos lá. Primeiro, vamos a Pig. Caco! Não é aquela coisa assim, né? Meio assim, Caco! Caco! Caco! Caco! Onde você está, Caco? Para fazer o Mickey, é só fazer um pouquinho mais fininho. Assim, ó. Caco! Eu sou o Mickey! Faça aquela coisa abafadinha, entendeu? Oi, Miska! Mickey Mouse! Aí você pega essa voz, essa base, e você começa a jogar catarro. Aí você vai ficando um pouco gripado. Vai fazendo um Yoda. Entendeu? Olha só, então peraí, vamos subir para o Mickey Mouse. Mickey Mouse. E agora eu vou começar a botar um catarro. Que isso? Põe um catarrinho básico. É isso aí. Ah, porque também morando naquele pântano frio, né, cara? Deve pegar muito resfriado lá. Caraca, aquilo era uma catarreira foda do pântano. Don't make me destroy you. Oh, switch off. Já que a gente tá falando de Yoda, uma análise bem nerd deste filme é o seguinte. Já parou pra pensar nisso, vocês? O quanto tempo realmente durou aquele treinamento do Luke em Dagobah? É, eu já parei pra pensar. Eu já acho parou que pra pensar nisso? Cerca de pelo menos um ano, por aí. Não! Eu calculo 24 horas. Claro. Eu não acho, não. Sabe por que eu não acho? Vou te falar por quê. Porque eles também ficaram muito tempo na cidade das nuvens, cara. Enquanto a Millennium Falcon tava sendo consertada, eles estavam se escondendo lá. Mas, cara, daí pra passar um ano... Caraca, eu sempre achei que era bate e volta na cidade das nuvens. Mas foi, cara? Não, mas acho que não foi, não, cara. Tanto não, é que cara. Teve uma relação muito grande do Han Solo com a Princesa Leia. Eles ficaram, tiveram várias coisas lá e depois ela terminou com ele, né? Então uma relação não termina e acaba num dia, né? Então também tem isso. Mas, cara, peraí, presta atenção, porque eles saem juntos de Hoth. O Han Solo vai pro campo de asteroides fugir do Império, o Luke vai pra Dagobah. Só pra chegar na cidade das nuvens já demora muito, que o cara fala, ah, é muito longe, a gente tá sem hiperdirecionador, então já vai demorar pra chegar lá. Agora tem o Atlas da Galáxia de Star Wars, dá pra saber exatamente, dá pra saber, né? Quanto tempo. Mas aí, peraí. Cara, você viajar sem hiperdirecionador é uma coisa que demora, cara. Mas aí eles chegam em Bespin, e aí ficam lá um tempo, e aí tem a armadilha do Império, e o Luke já sente que eles estão em perigo e já vai pra lá. Não. A Leia simplesmente não tomou banho e trocou de roupa também. Cara, um ano? Um ano é muito. A armadilha foi no final, tanto é que ela até fala, pô, a gente já não vê o C-3PO há um maior tempão que a gente chegou aqui, onde é que tá mas ele? Mas tempão o quê? 10 meses? Ah, sei lá, cara. Mas assim, tipo, dá pra entender que foi bastante tempo, sim, cara. O problema é que não dá pra saber é porque o Luke não tem barba, né? Ah, é. Se a barba dele crescesse, a gente ia saber. Não dá pra saber. Cara. Exatamente. O planeta é muito úmido, é fácil de fazer a barba também, né? Outro fator que faz este filme ser o Star Wars fodástico é o seguinte. Este filme é o filme do Darth Vader, rapaz. Ah, sim. É todo dele. Porque no primeiro filme ele é um ponta, né? Ele é. Você vê no primeiro filme que ele é sinistro, ele enforca o cara lá na reunião e tal, mas ele era meio capacho do Grand Moff Tarkin. Isso, exato. Né? É, ele era um bom piloto, mata todos os rebeldes lá na Estrela da Morte, mas até aí tudo bem, tinha aquele capacete fosco feio. Agora, o Darth Vader, neste filme, no Império Contra-Ataca, cara, ele tá solto, porque Grand Moff Tarkin morreu, o único cara que ele respeitava, né? Sem ser o Imperador. O Imperador ele nem respeitava. Nunca respeitou. Nunca, né? E ele tá com duas missões. Uma, destruir os rebeldes. E a outra, que é a missão pessoal, que é muito legal. Você dá uma subtrama pro filme, né? Que é eles descobrirem que o Luke é filho do Anakin Skywalker, que ninguém sabia ainda quem era. Tinha um grande potencial de ser um grande guerreiro e destruir o Império. Então, ele tem a meta, a missão pessoal do Imperador, que é recrutar o Luke. Né, pro lado negro da força. No primeiro filme, né, o que acontece? O Moff Tarkin era o cara que detinha o poder, né? Era o cara realmente poderoso, né? O Darth Vader tava na Estrela da Morte, na verdade, como um, não um espião, mas como se fosse um fiscal, vamos colocar assim. Nossa, né? Senhora! Vamos comparar. Fiscal de shopping que fica vendo se a loja tá registrando tudo que vende. Duas notas fiscais aí. Essa porra desta obra não termina nunca. Eu vim dar uma olhada, ver se tá tudo certo. Traz a papelada. Vocês estão sacaneando, mas era mais ou menos isso. Vou te falar por quê, né? Porque a Estrela da Morte tinha um poder muito grande, né? O próprio áudio drama, ele explica isso melhor. O que tá no roteiro, que não foi pro filme, foi cortado, ele explica isso, né? Porque o Moff Tarkin, com aquele poder, como ele tava controlando a Estrela da Morte, ele poderia fazer um levante contra o Imperador. E ele pensa nisso. Não, ele chega a pensar nisso. O conselheiro do Moff Tarkin fala, agora você tá com a Estrela da Morte nas mãos e você pode fazer o que você quiser. Você pode destruir Coruscant, se você quiser, então você tá com poder. Exato. O Darth Vader, ele tava lá justamente pra olhar, pra se certificar disso que não ia acontecer. Quando a Estrela da Morte é destruída, o que acontece? Eles instauram a lei marcial na galáxia, né? O Império Contra-Ataque começa com a lei marcial. E aí o Darth Vader ajuda a construir, né, aquele super Star Destroyer, né? E o Darth Vader ganha poder pra caramba, né? Ele fala, agora você que é o cara que eu confio na parada. Exato. Então aí começa aí, pega pra capar, né? Pode matar quem quiser, não tem problema mais nenhum. Porque os rebeldes provaram que eles tinham um verdadeiro poder no final do primeiro filme, né? Eles destruíram a maior arma da galáxia, né? Exato. E aí, assim, era algo pra se preocupar. Então Darth Vader passa a ser a maior figura de autoridade, cara. E tem detalhes no filme, cara, tem detalhes sublimes. Por exemplo, logo no início, quando ele tá olhando lá pra janela do Star Destroyer e ele vem passando pelo corredor pra falar com um dos militares, todos os caras, os operadores da ponte de comando, param de trabalhar pra olhar o Darth Vader passando, né, cara? Exato. Aquela figura temível ali. É como se o Stalin tivesse na nave, cara. Exato. Cara, quem não vai parar pra olhar o cara? Aquela cena quando, a Millennium Falcon vai embora, eles não conseguem pegar, tá quase no final do filme, que eles ficam uma tensão no ar, aí o Darth Vader olha, vira, aí dá aquela longa caminhada. Essa cena todo mundo acha que o Almirante Pierce vai rodar, né? Você desligou e perdi o direcionador do Falcão, o cara fala, não, tá tranquilo, já desliguei, não tem problema, aí na hora, né? Outra coisa, ele entrando na base rebelde em Hoth, no planeta gelado, ele vai na frente dos Stormtroopers. Ah, cara, é ponta de lança. É foda, cara. Você tá entendendo isso? Isso vai construindo o personagem, né? Cara tá de preto na neve. Exato! Levantou! Don't make me destroy you. Go switch off. Então tem cenas maravilhosas, ele pegando o tiro do Han Solo com a mão. Ah, aquilo é fantástico. Né, puxando cara. Explodir a cabeça, porra, aquilo ali. Assim, eu sempre fiquei imaginando o que eles conversaram naquele jantar. Ou se foi com um silêncio foda, sabe? É foda, né? Porque ele convidou eles pra jantar, né? Exato. Queria ficar honrado se você se unisse a nós, né? Climão, né, cara? Climaço, né, cara? Não, e essa parte do que capturam o Han Solo e congelam ele lá, é muito, muito sinistro, né, cara? Porra. E é uma das cenas que mais define também o personagem do Han Solo, que foi um improviso do Harrison Ford, porque na hora de ser congelado, a Leia fala, eu te amo, e ele falava, eu também te amo, né, no roteiro. Uh-huh. E eles filmaram várias vezes e o Ivan Kershner falava, tá bom, vamos de novo. Aí ele falou, olha, vou fazer o seguinte, improvisa aí, faz o que você quiser. Aí a Leia, eu te amo, e ele, eu sei. Eu te amo. Eu sei. Filha da p***, cara, muito bom, cara. Eu lembro que eu tava bem nervoso ali naquela cena, o Pado que me dirigiu. Essa cena pra acertar esse eu sei, demorou. É mesmo? Demorou mesmo, repetiu umas 15 Nossa, vezes. Caraca. Agora você tem a missão de perguntar pro Garcia Júnior por que na primeira dublagem ele falou, eu também te amo. Ele fala, eu também te amo. Você tem certeza disso? Você tem certeza absoluta? Bom, veja bem, veja bem. Tudo bem, pode perguntar pra mim, eu tô aqui, vai lá. Próxima pergunta. Sacanagem, tô brincando. Como o cara conseguiu definir o personagem numa frase só, cara? O cara tá sendo congelado, não sei se vai morrer. Eu não sei. Porque ele, justamente porque ele passou o filme todo falando, ah, você gosta de mim, você gosta de um cafajeste. Uhum. Aliás, Guilherme Briggs, você dublou o Han Solo, redublou o Han Solo. Não, a gente colocou na dublagem, foi Salafrário. Salafrário, é verdade. Você gosta de um Salafrário. Don't make me destroy you. Go switch off. Mas a primeira cena que tem o Darth Vader, ele tá andando na ponte, e aí ele vai falar com um cara, que é o Almirante Ozzel, né? Que é um dos caras ainda da velha escola, né? Era da escola do Moff Tarkin. É o primeiro que roda. Ele é um cara que não leva fé no Darth Vader, exato. Né? Porque ele fala, olha, tem umas leituras aqui que estão indicando formas de vida no planeta Hoth. Aí o Ozzel fala, não, isso aí nem mostra pra ele que isso aí vai... O cara vai querer ir lá, vai ter uma confusão do caramba, isso não tem nada, isso só tem mercenário, qualquer coisa assim. Aí o Vader chega e fala, não, eles, os rebeldes estão lá. Aí o Ozzel até faz aquela carinha de que não sei o que e tal, né? E depois acaba saindo do sistema de forma errada e aí, enfim, depois morre. Ele sai da velocidade da luz muito próximo. Cedo demais. Né? E ele alerta os rebeldes, né? Da presença do Império. Exato. E aí que ele vai e faz a teleconferência infernal que ele, sem levantar a mão, ele né, com a classe total. Imperial, né? Classe ele fala, Lord Vader, saímos da velocidade da luz e estamos preparando para... E aí começa, e aí ele já começa a falar com o Capitão Pietz do lado, né? Esse já era, né? É, e o outro tá lá, caindo, e ele, olha, Capitão Pietz, você agora vai fazer do jeito que eu tô mandando, e tararão, parabéns, Almirante Pietz. E o cara tá caindo lá, ele promove o cara tá matando o outro. Ele vai moldando os militares novos do Império, né? Do jeito, né? Com a mão sob o punho de ferro dele, né? Vocês sabiam que o Imperador, aquele primeirão, né? Antes de colocarem o ator que faz agora, o Ian Palpatine. McDermott. Aquele primeiro Imperador, ele era uma velha e colocaram chroma key, sei lá, com olhos de chimpanzé. Exato. Sério? Era uma velha? Sério? Vovó Mafalda? Era uma mulher. Porque ele aparece só no holograma, falando com o Vader. É. Fica meio, né? Esse negócio do holograma também, né? Tá essa é uma tecnologia que eles não investiram nada, né? Mas aí você tem que parar pra pensar no seguinte, o cara tá transmitindo há anos-luz e pô, ali cara. Ao vivo. Eles podiam simplesmente abandonar essa porra. É que nem um videofone, lembra? Que na década de 80 todo mundo queria o videofone. Oh, o futuro é o videofone. Enfim, não deu certo essa porra, agora vai tá voltando. Mas não pega essa porra, as pessoas não querem perder a privacidade pra se comunicar. Porque você pode estar em casa pelado, de cueca. A pessoa não tá te vendo, ela tá ouvindo sua voz só. Isso é um inferno no Star Wars, que todo mundo pra se comunicar à distância tem que parar tudo que tá fazendo. Exato. Tá no meio da batalha, o cara traz um mini hologramazinho. Mini hologramazinho. E fica lá o cara, olha só, e meu amigo. Porra, meu irmão. Que trabalheira. E filma o corpo todo, né? E filma o corpo todo, né? Aparece o corpo todo. É uma doideira isso, cara. Don't make me destroy you. Go switch off. Eu queria falar uma coisa sobre a Cidade das Nuvens. Ah. Sobre o Lando. Nossa, o Lando Calrissian. Muito bom. Mas fora o fato que ele não sabe se vestir, mas isso a gente não precisa. Quem usa a capa, cara? Quem usa a capa? Só o Darth Vader, cara. É verdade, né, cara? Mas à primeira vista, ele parece que é um traidor, né? Sim. Mas eu nunca tive um sentimento que ele era um traidor. É, desde o início, né? Que ele chega e não tem ninguém pra receber. Depois ele chega lá, ele acha que vai brigar com o Han Solo, né? Mas sabe o que ele é? Ele é pura e simplesmente um covarde. É, sim. Ele é o personagem que trata os interesses dele, né? Não é só o fato de querer tratar os interesses dele. Tanto que no final, depois, ele quer a redenção dele lá com o Chewbacca, né? Sim. É. Antes ele não era um interesseiro que, ah, eu vou chamar esse pessoal, vender eles pra me dar bem. Não. O Darth Vader sentou na cabeça dele. Ou você faz o que eu tô mandando, ou você morre. É, pois é. Então, ele é um covarde, não um traidor, que é bem diferente. É muito melhor você ser um covarde que um traidor. Sim. Na verdade, é melhor você ser o Han Solo, mas. E o ajudante dele, o que que é? Ele é um cara com headphone anos 80 na orelha. O que que é aquilo? Cara, ele tem um droid. É muito esquisito, né, aquele cara, né? É o Lobot, né? Lobot. Lobot. Eu tinha um livro de RPG aqui do Star Wars, o antigo. Era a maneira que tem umas propagandas, como se fosse propaganda de revista, né? Das empresas que faziam, né? E a empresa que fazia esse robô, para eu achei maneiro o nome da empresa, é Biotech. É um robô aqui? É um robô? Que robô? Vocês estão doidos? Ele é um robô mesmo? É um ciborgue, né? Ciborgue? É um T-800. Eu vi isso no Star Wars. Olha só. É um ciborgue. É um ciborgue igual do Alien, aquele cara que sai leitinho. Eu achava que era tipo Star Trek, lá o Comando da Forge. É o contrário. É um cara que tem um corpo humano, um cérebro, um chip no cérebro. Eu achei que era uma prótese, alguma coisa pra comunicação, sei lá. Mas é bem bizarro, né? Ah, é. O Lando, pra você ver, ele até tenta uma hora argumentar com o Darth Vader, que o Darth Vader disse que ia deixar a Leia e o Chewbacca lá, e ele falou assim, não, ó, vou levar a Leia pra minha nave. E ele falou assim, mano, peraí, Lord Vader. Mas, ele é covarde, ele não leva adiante. Ele se amedronta, botava entre as pernas. Daí ela fala, e reza pra eu não mudar o plano mais uma vez. Não, uma coisa ele assim, né? Eu estou alterando o tratado, né, o deal. Reze pra que eu não altere mais. Esse é o Darth Vader. Exato. O cara não é culpado de ser covarde. Porra, olha com que ele tá brincando. Ele tá na única posição que ele cabe, né, cara? Você pode ser covarde ou morto, o que você escolhe. Exato. Não, mas aí ele tem a mini redenção que ele decide... Salvar o Han Solo. É, né? Se rebelar e salvar. Acho que desde o início ficou um pouco claro que parece que ele não tinha muita saída ali, né, pra coisa, né? Acho que nunca teve intenção também de fazer uma coisa por maldade. Isso, exato. É engraçado que até entendo um pouco isso, né? Você vê, o que é o Lando Calrissian? É um cara que era um ferrado, né? Um contrabandista, um maluco do caramba. Uhum. Conseguiu, de repente, um emprego, conseguiu se estabilizar, conseguiu estabelecer um negócio, coisa tudo certinho, tal, que ele queria, conseguiu dar certo na vida, né? E aí ele tem essa... acontece isso, ele fala, bom, se eu avisar eles fora do tempo e tal, a gente pode até fugir aqui e a gente sobreviver. Só que tem o seguinte, eu vou perder tudo aquilo que eu conquistei, vou voltar a ser um ferrado, uma coisa assim. Ele tava tentando ainda manter aquilo, né? Exato. Então ele fica naquela dúvida, né? Aquela coisa ali. E no final, o que acontece é que não torna ele um vilão, é isso, né? Ele age com o coração no final e se redime, e aí a gente só sabe o resto. John Williams, nesse filme é que nasceu a Marcha Imperial, rapaz. Porque no primeiro filme não tinha. O trabalho dele, principalmente neste filme, eu acho o mais significativo. Até só no primeiro filme, óbvio, ele definiu o tema da força, definiu o tema dos Star Wars, dos rebeldes. Mas nesse filme nasceu o tema do Yoda, que é lindo. Da música que eu gosto mais desse filme, que é Asteroid Field, né? Também é Asteroid Field é sensacional. É É um trabalho de mestre de John Williams que vale a pena ser anotado. Por falar em Asteroid Field, em 1980, sem computador, sem nada, os caras fizeram a cena do campo de asteroides, cara. Ela tem uma energia, uma sinergia, uma adrenalina que eu nunca vi hoje com computação gráfica pra tudo quanto é lado, cara. É absurdamente foda, cara. Mas a limitação torna as pessoas criativas. Concordo com você. Tem a vontade de fazer uma coisa e você tem dificuldade, você se supera pra chegar no objetivo. Também tem muito de direção, de ângulo, do que acontece. Tem de tudo, iluminação. Né, assim... O timing. O timing também é muito importante. Timing, né, exato. Os TIE Fighters explodindo atrás com os meteoros, ele passando naquelas frestinhas com o meteoro. O que é uma loucura foda, né? Porque a Millennium Falcon é uma charada. Anga, né, cara? Exato. Né? Uma nave gigantesca, cara. E os TIE Fighters são naves pequenininhas. Uhum. E o cara pilotando aquele monstro, aquele caminhão espacial, consegue passar, e os caras com aquelas mini navezinhas. Pá, pá, pá. Então, Darth Vader, o piloto mais habilidoso da galáxia, my ass. É verdade. Não, ele dando as pancadas, né? Ele vai... Papel do Han Solo, do nosso amigo Harrison Ford, que arrebentou, né? Ele é muito, muito bom. Eu acho que a gente que viu a nova trilogia, faltou muita coisa na nova trilogia, mas eu acho que faltou mais foi esse espírito. Exato, cara, porque malandro, você, né? Faltou tudo, cara, faltou. Você tinha Darth Vader, você tinha Han Solo, você tinha Yoda, personalidades, cara, muito diferentes, e, né? E nesse filme você tem todo mundo igual, pasteurizado. Exato, né, os Jedi são muito iguais. Exato. Né? Mas cenas que eu peguei assim, que me comoveram revendo, é quando o Luke tá com a roupinha dele, tá saindo assim, ele olha o Han Solo engraçadíssimo, tá com um robôzinho falando com ele, peraí, Luke, tudo bem? Aí ele fala carinhosamente com o Luke, não, sei que, tô indo pra tá, sei que, tudo bem, garoto? Aí olha pra ele, dá um sorriso assim, carinhoso, de preocupação. Depois ele com C3PO, senhor, sei que, papapá, o negócio lá do hiperdrive, sei que, ele, coloca o professor lá no fundo da nave, manda ele resolver conversar com a Falcon, porra. Entendeu? Exato. Isso é muito bom. Quando desliga o C3PO, ele, thank you, né, obrigado, chato. O Han Solo, você vê um cara que, apesar de ele evoluir, porque no primeiro filme ele é mais egoísta, ele só quer saber dele mesmo e tal. No final é que ele decide, né, ter ação altruísta, né? Nesse ele tá, né, ele virou um rebelde, né? Ele realmente tá bonzinho, né? Mas ele mesmo assim continua com a atitude dele, né? Mas isso que o personagem desse filme tem, atitude, né, cara? Exato. Personalidade, eles têm, né, cara? Personalidade. Você vê R2-D2 e C3PO, cara. Exato. Isso é um trunfo desses filmes que não tem na nova trilogia, sabe? Eles fazem algumas piadinhas e whatever. Apesar de ter os dois na nova trilogia, não é a mesma coisa. Exatamente. Você vê a diferença das piadas do... Né? Que eles são o alívio cômico, né? Exato. É, a dupla. E olha só a piada no Império Contra-Ataca, quando eles estão fugindo da base, tá sob ataque, corre a Leia, o Chewbacca e o Han Solo por uma porta e ele vem atrás, né? Ah, me espere! Aí a porta fecha na cara dele, ele, típico, né? Aí a porta abre, eles puxam ele de volta, né? A inteligência dessa piada, né, cara? Sabe o que me parece uma referência absurda ao C-3PO e o R2-D2? É. O Silent Bob e o Jake. Sim. É mesmo. Igual, cara. Mas Silent Bob é o R2-D2 e o Jake é o C-3PO, cara, que não para de falar. Impressionante, cara. Mas isso é da cabeça do Kevin Smith, claro, que é o viciado, né, em Star Wars. Né, é engraçado, né, cara? Realmente deve ser uma referência absurda. Mas tenho certeza disso. Uma homenagem, acredito. Sim, hoje em dia a gente, a pessoa confunde muito atitude com porradaria. Então, assim, hoje em dia o R2-D2, quando tem um problema lá, ele vai enfrentar uns robôs lá e ele joga óleo no chão e queima e voa. Nossa, cara, é terrível aquilo. Não tem nada a ver aquilo, cara. Aí negar, não. Então isso é atitude. Não tem nada de atitude. Isso aí, atitude é outra coisa, é a personalidade do, seja lá do personagem, o que for, entendeu? Então é. Atitude é o R2-D2 parar de consertar o C3PO e ir lá acertar o Hyperdrive da Millennium Falcon com o C3PO, falando assim: você não sabe nada desse negócio, você vai confiar o que um computador estranho te falou, ele vai lá, salva todo mundo, né? Isso é atitude, cara. Don't make me destroy you. Eu switch off. confronto final de Luke Skywalker com o Darth Vader. Quer dizer, o filme todo é construído para isso, coisa que não aconteceu no primeiro filme, né? Que eles não se encontram. O Luke vê o Darth Vader de longe, lutando com Obi-Wan, né? Uh-huh. E no final, ele dá um tirinho de laser na nave dele, isso, né? Mas eles não se confrontam, né? Esse filme foi todo construído, tudo foi feito para isso, o roteiro inteiro, né? A fuga do Han Solo e da Leia acabou resultando neles serem prisioneiros, o que levaria o Luke com um treinamento completo para enfrentar o Darth Vader. Então toda a história é baseada nesse confronto, né? E é algo que deixou as pessoas estáticas, né? Porque é uma mega luta de lightsaber. Não importa que eles não tenham essa habilidade marcial que os novos Jedi... É uma luta cheia de emoção, né? Cheia de tensão. Mesmo porque você não espera que o Vader vá ficar saltitante, né? Sim, claro, né? Você espera que ele faça justamente os movimentos que ele fez, né? Exato. E uma coisa que eu vi na palestra do André Gordirro, que sabe tudo de Star Wars, o George Lucas estava fora quando o Kestner estava dirigindo o início do duelo do Luke e do Darth Vader, né? E aí quando o George Lucas volta e começa a ver as filmagens, o Ivan Kestner fez o Darth Vader lutar com uma das mãos só. Ah, eu notei isso, é verdade. E, tem uma, né, parte que tá só com uma mão, né? O Luke tá lá segurando como se fosse uma katana. Até numa forma mais amadora de lutar, né? Ele tá botando força, né? Ele tá metendo porrada. Tipo assim, você tá segurando um laser, cara. Essa boca corta qualquer coisa. Você não precisa bater. Não precisa de força. Só encostar, cara. Exato. Mas ele tá lá com as duas mãos, sabe? Apertando o negócio, vem segurança dele, sabe? É. Dando porrada. Pá, pá, pá. E o cara com a mão só, sabe? E o George Lucas, quando viu aquilo, ficou maluco. Ele falou, cara, você tá arruinando o meu filme. Que idiota. Não é com uma... São as duas mãos, isso aí é... Mas ele tava defendendo lá o conceito de samurai dele, claro, e tal, tereréu. Mas, bolas, o Kestner conseguiu construir uma imagem que transcendia até isso, né? O Darth Vader não precisava disso, né? Precisava segurar duas mãos, precisava de técnica porra nenhuma. Nenhuma, né? Cara, e acabou ficando, porque realmente o resultado foi ótimo, né? E aí eles têm essa luta fatídica. Primeiro filme que eu vi na vida que alguém teve um membro decepado. Eu achei chocante. Eu não entendi porque não saiu sangue no início. Meu pai rebateu de cara quando eu vi o filme. Ele falou, ah, não, porque o laser cauteriza. Exato. Você sabe como é que eles fizeram pra não vazar isso na cena do duelo? O David Prowse, ele falava assim, em vez de falar, eu sou seu pai, ele falou, Obi-Wan matou seu pai. Exatamente. Ah, legal. Ele falou isso, aí... Não! Aí depois eles, ô, James Earl Jones, agora faz a fala. Eu sou seu pai. Exato, porque não queria justamente... Bem inteligente, né? Foi bem legal isso. O Obi-Wan matou seu pai, foi bem inteligente. É, eles não queriam que vazasse de jeito nenhum aquilo, né? É, claro, porra! Eu lembro que minha cabeça colou no teto, cara. O pessoal, eu imaginei o mendigo que morava na minha rua, que era uma figura folclórica lá de Copacabana. Quando eu morava com a minha mãe, que às vezes ele falava assim, é mentira! Aí imaginei nessa cena, ele fala, levantando do cinema, de repente o mendigo tava lá, é mentira! Mas então, aí o James Earl Jones, ele pensa, ele, como você falou aí, quando ele viu o roteiro, ele falou, pô, esse cara tá mentindo, não pode estar falando a verdade, tá querendo enganar o cara, né? Mas será que o Lucas tinha pensado nisso no primeiro filme? Tinha, claro que tinha. Com certeza. E por que ele bota os irmãos numa putaria do caralho? Acho que não é, ele cara. Não é putaria, né? Ele tá querendo putaria. Fazer esse ciúme no Han Solo e... Nada disso. O George Lucas não tinha pensado até a filmagem do último filme que a Leia seria irmã do Luke. Ah, tá. Até aí eles não tinham nenhum parentesco. Por isso que rola aqueles beijinhos, aquele triângulo amoroso e tudo. Depois acabou ficando uma coisa engraçada. Você, pô, Star Wars, filme pra criança. De qualquer maneira, essa revelação, pô, troço que até hoje, né, cara, foi uma coisa de explodir tanta cabeça que mudou a história do cinema. Isso que é explosão de cabeça mesmo. Ah, uma das frases mais recorrentes, né, cara? Usadas, Luke é meu father. É meu father. A parada realmente ficou absurdamente marcada, né? A ferro e fogo no cérebro, né? Foi, foi uma reviravolta na história do filme, né? Pô, que legal, isso não é só um filme de explosões e naves, né? Tem tanta coisa rica aí, né? Exato, conceitos. Porra, o cara é pai do cara? Pô, o grande vilão, o grande inimigo dele é o próprio pai. É foda, né? É pesado. Vocês viram o frango robô dessa cena? Ah, eu vi. Ótimo. Ele fala, ai, meu father, eu sou seu pai. É, e tem o Jar Jar Binks também. Tem os midi-clorians. É. Eu? Não, e na minha infância eu construí C3PO. Puta, peraí. Bota a cena como se fosse uma passagem de tempo, aí tá um tomando café, outro fumando, né? Exato. Aí fala, não, pô, não, peraí, parou, eu vou embora agora. O Luke vai, sai, passa por ele. Ah, ele tá explicando, os midi-clones na verdade são células, que microcélulas da força, tá ali, rapaz. Você não vai levar essa série, eu vou embora. Aí vai... Aí o Luke vai embora. Mas uma coisa interessante dessa cena, aí que você vê que o Darth Vader, ele tem a intenção já de detonar o Imperador. Ele, uhum. ele convida o Luke pra se juntar a ele. É. Ele deve estar de saco cheio, né? Pô, aquele velhote. Porra, falando merda o tempo inteiro na cabeça. Porque a gente não vê, cara. Mas o velho deve contar história pra caralho e cantar vantagem. Nesse caso eu discordo, tá? Porque ele fala o seguinte, ele fala, você pode se juntar a mim porque o Imperador já previu que ele vai morrer. Então, assim, a gente vai assumir o lugar dele e você vai ser meu segundo em comando. É isso que ele quer dizer, né? Papo furado, na verdade. Você tá tentando o Luke, né? Não vai nada de derrubar o Imperador. Apesar de que também ele não consegue destruir o Luke aí, né? Quer dizer, ele não consegue matar ele, né? Por ter um pouco de humanidade ainda. É porque ele falou, you join us or die, né? Essa é uma frase inacreditável. Mas ele também, ele tá tentando convencer ele até as últimas forças, até as últimas instâncias pra se unir a ele. A cena é muito perfeita porque o Luke realmente não tinha outra escolha. Era aquilo ou o abismo, né? Como ele não é um covarde acumulando... É aquilo a antena da Transamérica ali, da rádio. Ele fala, é o único caminho, né? Ele chega a falar, né? É, exatamente. It's the only way. E ele se joga pra se matar, né? Porque ele fala, eu prefiro a morte do que me unir a você. Dá uma cagada do cara. Porra de enganchar ali. Mas essa cena... se você olhar a trilogia como uma obra única... Assim, não olhar os filmes de forma separada, essa hora que o Luke cai é a hora que ele morre, entre aspas, que a gente já falou nos outros, tal, aquela parada toda, mas aí realmente é a hora que ele morre, né, tanto é que lógico, não precisa nem dizer, né, que depois quando ele volta, no final desse filme e no Retorno de Jedi, ele realmente é outro ele ser é humano completamente pessoa. Diferente. Exatamente. Né? Ele renasce. A primeira vez que eu senti muita angústia no cinema, gostei de sentir essa angústia, porque o filme termina de uma forma muito sombria, muito pesada, né, muito... Exato. Mas eu saí do cinema, nossa, caramba, que final de diferente, que coisa de bacana. Sim, totalmente, né? Ele se pendura lá naquela anteninha aqui. Ele tenta chamar o Ben, né, o Obi-Wan, e não consegue, porque o Obi-Wan já falou, olha, você vai sozinho e não vou poder te ajudar. Aí eu acho uma cena emocionante, que começa aquele tema da força do John Williams. Aliás, John Williams, espetacular, e ele chama a Leia pela força. Ele chama, né? Todo mundo, né, cara? Tá chamando de preto velho pra baixo, ele tá invocando, cara. Pelo amor de Deus. É uma coisa que você não espera, cara. Todo esse final, você não espera nada. Você não espera que o Darth Vader seja o pai do cara. E aí, como é que ele vai se livrar dessa, cara? Você não esperava que o Han Solo fosse ser congelado, cara. Ninguém esperava que a Leia tivesse qualquer poder de força e tal. Aí, cara, quando corta a cena e Leia, aí quando corta a cena aparece ela olhando pro nada, né, no horizonte, ela ouvindo ele, cara, aí, tipo, aí pô, é muito vai foda, à loucura, né, cara? Foda. Interessante que nessa cena eles adicionaram também uma cena que ajudou também, eu achei que nessas adições ajudou o filme, porque na versão original o Darth Vader tava na Cidade das Nuvens e quando ele perde o Luke, ele só fala assim, prepare a minha shuttle, né? E aí, e eles vão, salvam o Luke e aí estão fugindo. De repente, o Darth Vader já aparece na nave, no Super Star Destroyer, né? E eles adicionaram a cena do Darth Vader entrando na shuttle, a shuttle subindo, né? Saindo do planeta e o Darth Vader desembarcando da shuttle dentro do Super Star Destroyer, né? Pra criar essa ligação, ó. Você vê que ele mudou de lugar. Ele não só falou, de repente, o cara deu teleporte. Mas sobre a queda do Luke, essa cena é interessante. No original, ele cai em silêncio e na versão especial, ele grita. Ele incluiu um grito que ele pegou do Imperador gritando, juntou ali e botou o grito do Luke. Ah! Depois, na versão do DVD, o George Lucas mudou de ideia. Ele falou, os Jedi não gritam, ele é um Jedi. Então, não, eu acho... Tirou o grito. Ao meu ver, o grito é desnecessário. Também acho. Porque também se acho. O cara tava resignado a morrer pra não se juntar ao mal... Pra que ele ia gritar? Pra que esse desespero de maluca? Ele exatamente. Podia botar o grito do furão, né? Ih!